sicilian. Tequila prata, seu sorriso fala mais do que você. Só mais um drink, calma, deixa o sol chegar pra você ir embora. Te entreguei meu sentimento, cada centímetro. Você está sentindo, nada te falta. Eu só sou um refém da sua imensidão. Eu só sou um refém da sua imensidão. Me diz como se sente quando te convido pra te acalmar por dentro. Eu te faço carinho pelo avesso, hotel pago em peso. Nunca terminamos, só novos começos. Preencho boca sem palavras, fotos nuas registradas pelas retinas. Fuga da neblina, me transforma em chuva na sua estrada, só pra te ver molhada. São curvas de estria estreita. Me abraça e me beija. Prove para o mundo que o seu corpo me aceita. Eu só sou um refém da sua imensidão. Eu só sou um refém da sua imensidão. Me diz como se sente. Se ela vem jogando no crime ou na cama, ela faz o que ama. Mamacita, mamacita, tudo bem. Um gole de tequila no umbigo dessa bandida. A pista só pra ela dançar enquanto abrir caminho. Saudade, não pondera o desejo de uma despedida. Seu olho diz verdades que a boca mentira. Vacina, sabe quem é foda quando a pele arrepia, vai. Que eu quero mais. A expansão desse universo, criamos uma galáxia com sensações que só nós dois conhecem. A língua que cê fala é um dialeto de loucuras. Só eu entendo as gírias que te molham no deserto. O perfume que transpira da pureza do veneno mais letal. Uma gota pode acabar com nós dois. Como um flor que desabrocha no quintal. Rega seu fogo pra poder colher o sol. Eu só sou um refém da sua imensidão. Eu só sou um refém da sua imensidão. Me diz como se sente.